Não importa se é inverno, primavera, verão ou outono, vai sempre querer ficar nesta estação. Rádio Ser, a partir de 1 de março, em ser.radioantenaweb.info. Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Em Foco no canal 1 da Antena Web. É verdade, hoje é um dia muito especial. Já vamos ver o porquê. Nós abrimos esta edição com um publicitário, não foi? Da Rádio Ser, a rádio que abre portas no dia 1 de março de 2015, não? Ou seja, daqui a sinceramente um mês e meio, já nem tanto. Mas atenção, porque ainda há mais novidades que eu quero vos contar nesta edição especialíssima do programa Em Foco. Um programa que vai ter vai ter 2 horas, vai ter sequências de 4 músicas e estas sequências vão apenas e só servir para que eu possa contextualizar o ouvinte sobre as coisas que vão acontecer. A primeira metade do programa vai ser a falar em pequenos detalhes ou a lógica, tudo mais, enfim, da Rádio Ser. Agora, antes de passar propriamente os 3 primeiros blocos, não, enfim, vamos fazer assim, vamos indo. Agora, não é só a Rádio Ser que vai abrir no dia 1 de março. Essa é a grande novidade. É que no dia 1 de março há uma nova rádio que vai abrir, juntamente com a Rádio Ser, que é a Antena Web Internacional. Entendam bem, Antena Web Internacional. A partir do dia 1 de março, o ouvinte pode aceder ao endereço inter.radioantenaweb.info e vai encontrar muitas surpresas. Bom, para já ainda não, porque o site ainda está em construção, mas depois sim, vai encontrar muitas surpresas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Para já, conto-lhe que a Rádio Ser está com programação, com cada vez mais programação. Ela ainda não está atualizada no site, portanto quem acessa ser.radioantenaweb.info ainda não tem toda a informação disponível, mas podem ficar certos de que sim, há realmente muita coisa a acontecer e a Antena Web está a preparar grandes momentos para os nossos ouvintes a partir então desse dia 1 de março. Vou falar para já, nesta edição especialíssima do Em Foco, tudo sobre a nova etapa da Antena Web, tudo sobre a Rádio Ser, tudo sobre a Antena Web Internacional e o programa 13 em Ponto, que vai ter nesta altura e durante todo o mês de fevereiro um papel importante, especialmente nesta altura em que vamos então falar nesse 13 em Ponto. Vamos trazendo as novidades ao correr das semanas. Para já, deixo-vos com música. Hoje não vai ser só portuguesa, vai ser música animada, esse é o objetivo. E hoje vou trazer para vocês 4 músicas que espero que gostem. É sim para dançar, é alegria, é festa. E hoje tenho para vocês Dr. DJ Serla com Everybody On. Logo depois, Nicky French, Heaven is a Place on Earth, o original da Belinda Carlisle, aqui em versão Eurodance. Também Read Your Eye, da Serena, e Didi Who, aliás, Daddy You Real Love Me. A música que nós vamos aqui ouvir é, aliás, não é nada esta. Tinha aqui 2 músicas e agora vai acabar por misturá-las, peço desculpa. Recapitulando, Dr. DJ Serla, música Everybody On. Depois, Heaven is a Place on Earth, de Nicky French. Também, Reading High, de Serena. E, por fim, Vamos ficar com Juliet Roberts e Caught in the Middle. Com isto é um remix, um Def Classic version. Eu espero que gostem destas músicas. São as primeiras 4 da edição de hoje do nosso programa. E daqui a pouco quero contar-lhe as tais novidades sobre a Rádio Ser. Bom, primeiro explicar-lhe a lógica da Rádio Ser, para quem não tem ouvido 3 em ponto, explicar-lhe a lógica da Rádio Ser, uma rádio que vai então abrir no dia 1 de março e que tem sido publicitada desde o dia 17 deste mês de janeiro. Vamos à música para já. Até já! Boom! Verão. Get this. ouvintes, estamos de volta depois destas quatro músicas. Bom, agora é tempo de vos falar sobre a Rádio Ser. Para quem não sabe, para quem não ouviu e para quem ainda não ouviu aquilo que nós já vamos aqui falando, a Rádio Ser é a mais nova estação da... ou uma das mais novas estações de rádio da... um dos mais novos canais de rádio da Antena Web. Vai abrir portas no dia 1 de... vai abrir portas no dia 1 de março. E a Rádio Zero vai ser uma rádio dedicada inteiramente às coisas da alma. E estou a incluir nas coisas da alma espiritismo, religião, enfim, as crenças, todas estas coisas que são... a filosofia, todas estas coisas que são necessárias para ter uma vida melhor. Vamos ter aqui uma rádio inteiramente dedicada a... portanto, vamos ter uma rádio dedicada a este mesmo, a esta mesma parte tão importante da nossa vida, que é a nossa alma, porque, como lá diz o ditado, não é? Mente sã em corpo são. Portanto, vamos aqui dar uma ajuda para quem quer, digamos, tornar a sua mente mais sã, mais livre, a sua alma mais pura, mais sensitiva. E a lógica da rádio será mesmo essa. Alguns programas que o ouvinte já conhece, por exemplo, Vivendo com Otimismo, ou os programas do Padre Reginaldo Manzotti, não é? A Experiência de Deus, A Hora da Misericórdia, até o Pastor Lincoln Galvão, não é? O Caminho Santo, ou até o Caminhando com Jesus Cristo, do Padre Moacir Anastácio. Mas também há aqui algumas outras coisas que o ouvinte não conhece, as palestras do Eduardo Gabriel, por exemplo, sei lá, sim, A Oração da Manhã, ou Viva Melhor, ou Viva a Vida, que são programas que realmente têm esta... têm, como é que eu posso dizer, esta... ou seja, são programas novos na Rádio Ser. São programas novos na Antena Web, em alguns casos mesmo novos no grupo Antena Web, como é o caso de Viva Melhor, de Viva a Vida, do Despertar com os sinais... agora está-me a faltar aqui o nome. Os Sinais do Sagrado, por exemplo, que é um programa mais para a noite, que nós aqui vamos exibir mais para a noite. O Terço Mariano, que nunca foi exibido na Antena Web e vai ser exibido agora na Rádio Ser. Bom, mas há realmente novidades e eu gostava de partilhar com vocês algumas. Mas para já... vamos continuar com música. Agora, mais calma. Vamos ficar com Torn, da Natalie Imbruglia. Vamos também ficar com Don't Speak, dos No Doubt. Também proponho que escutemos a música Linger, dos The Cranberries. E Everything Will Flow, dos Suede. São as quatro músicas que eu sugiro para agora. E porque estamos a falar de rádio ser, da alma, de calma, de serenidade, etc. Portanto, música mais calma, mas ainda assim com energia. Porque o enfoque também é mesmo isso, é energia. Então hoje vamos ficar para já com estes quatro temas. Daqui a pouco vou falar-lhe de alguns destaques dentro da programação da Rádio Ser. É provisória, mas a maior parte já está definida. E há algumas coisas que eu gostava de partilhar consigo. E eu vou fazer aqui uma partida. Eu tenho aqui na regi a Ana Barbosa, que está aqui na regi do programa. Então vou dar-lhe a ela uma informação que eu acho que... bom, já vamos saber. Eu para já vamos deixar com estas quatro músicas. A primeira música, como já disse, é dos No Doubt, aliás, é da Natalie Imbruglia, chama-se Torn. Eu volto daqui a pouco. Até já. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith.

Canal 1. from the dead. See the prince of evil run. So many games to play. See the blues above and dream. Under the jet plane. Ouvintes, depois desta música do Suede, Everything Will Flow. Ora bem, eu disse-vos que vos ia falar de algumas novidades aqui da Rádio Ser, não é? Ora então, os ouvintes já têm à vossa disposição muito da programação da Rádio Ser. Mas há 6 horas diárias que os ouvintes não souberam, vão saber agora, e que eu vos vou dizer. Então, é o seguinte, nós, a partir das 8 da meia-noite vamos ter o programa Serenamente, e a partir das 3 o programa Naturalmente. Isto, da meia-noite às 3, das 3 às 6, como acontece agora no Canal 2, só que será na Rádio Ser. Vai mudar então a rádio, mas vai manter-se o horário e também em periodicidade, ou seja, de segunda a domingo. E atenção, porque vamos ter um programa que, neste caso, inclui dois programas. Um deles inclui um regresso e o outro uma estreia na apresentação. O regresso é o do Rodrigo de Almeida, que vai apresentar o Show de Jesus. Isto é algo ainda provisório neste caso, mas o primeiro sinal não é positivo, portanto, estamos a contar com isso. Neste momento estamos a contar com isso. E então, se assim for, o Rodrigo de Almeida estará com duas edições do programa Show de Jesus, aos sábados e aos domingos, das 11 às 2 da tarde. E assim será então na Rádio Ser. E às 5 da tarde vamos ter o programa Distinta Fé. O programa Distinta Fé é o primeiro com 4 apresentadores, pelo menos que eu me lembro, e acho que é mesmo o primeiro com 4 apresentadores. Ainda para mais 4 apresentadores, e neste caso estou seguríssimo disto. É o primeiro programa feito com 4 locutores da Antena Web. Neste caso serei eu, que serei mais de debate, a Ana Barbosa, a Adriana Pequeno e a Cátia Leite. A Cátia Leite, que deverá então estrear-se como locutora no primeiro domingo, ou seja, logo no dia 1 de março. Deverá então estrear-se para o programa, portanto, para o programa Distinta Fé. O programa, que vai ter mais ou menos a duração de 30 minutos, vai falar um pouco de tudo. Neste caso, vai falar um pouco da... Como é que eu posso dizer? Vai falar um pouco da... Das várias... Neste caso, incidirá mais sobre o Espiritismo, mas já sabem que o Espiritismo também tem muito a ver com filosofia, com, neste caso, a crença religiosa em Deus, e, portanto, ou a crença em Deus. Portanto, eu acho que esse é um programa muito interessante, porque vai juntar vários pontos de vista num único programa, num único espaço. É lindo, é fantástico. E a Cátia Leite é uma excelente comunicadora, e ainda bem que vamos tê-la connosco. Espero que por muito tempo. Para todos os efeitos, então, aqui o programa Distinta Fé, que se irá iniciar no dia 1 de março, comigo, com a Ana Barbosa, com a Adriana Pequeno e então com a Cátia Leite, que será a estrear então nesse dia 1 de março. São as principais novidades, mas atenção, porque ainda há outra novidade. É que diariamente e durante dois momentos do dia, a Rádio Ser vai exibir radionovelas. Para aqueles que não sabem, há muitas radionovelas espíritas, ou evangélicas, enfim, mas há muitas novelas espíritas. E então, vamos trazer aqui aos ouvintes duas radionovelas por dia. Ou seja, dividem-se por episódios, não é? Portanto, dois momentos radionovelofónicos por dia para os nossos ouvintes da Rádio Ser. Eles vão acontecer um à tarde, por volta das 3 da tarde, e outro por volta das 10 da noite. Portanto, vamos ter aqui realmente belíssimos momentos para estar na Rádio Ser. E agora, Antena Web Internacional. Vou falar daqui a pouco sobre o 8º canal da Antena Web, que é a Antena Web Internacional. Já vamos perceber porque é que eu digo que é um canal que traz coisas novas, que tem uma estrutura diferente. Para já vamos à música, vamos ficar com mais 4 temas. E neste caso, vamos continuar agora novamente a dançar, eu acho que sim. Os 4 temas são, por esta ordem, nem mais nem menos que Sabrina, com a música Angel, Skeezer, com Blue Jeans, 24/7, com We Are The World, e Vienna, com Only One. São as 4 músicas, por bem que escutemos a partir de agora, nesta edição do Em Foco. to live for eternity. So let's make the best of the time to be. So many races, all the beauty in all the faces. We got diamonds, we got pearls, we are the world. Já de volta ao auditório? Então, nós já cá estamos e agora quero falar-lhe sobre a Antena Web Internacional. A Antena Web Internacional é uma rádio que se vai debruçar, ou seja, o seu público vão ser os ouvintes que não são falantes de português. Isto é, vamos dizer aqui aos nossos ouvintes que ouvem, por exemplo, o Der Adler Flank Mix, ou que ouvem o Everything But The Kitchen Sink, vamos fazer um canal dedicado a eles. Mas a Antena Web Internacional não vai ser apenas mais uma rádio com programas. A partir deste momento, já pode acessar inter.radiointerweb.info e vai reparar numa coisa muito importante que aparece no menu do canal, que é Change Language. Isto quer dizer mudar de idioma. E o Change Language, basicamente, vai fazer com que o ouvinte possa transformar a página em português numa em espanhol, ou em inglês, ou até em holandês, ou em russo, ou em sueco, e já agora em alemão, romeno ou francês. Mas não é só o menu, nem é só a página que vai estar nesse idioma. Como é que eu posso dizer? Vamos imaginar que o Vim tem um programa, que é, por exemplo, Everything But The Kitchen Sink, o programa do Sean Klein. O programa vai estar para nós, ouvintes que entendem o português, com o texto descritivo em português. Depois, vai ter também, ou neste caso até antes, será, primeiro de tudo, o texto superior, o primeiro texto que aparece é o texto no idioma correto. Ou seja, antes deste texto em português, que continuará a aparecer, terá também um texto em inglês, que é a tradução para o programa Everything But The Kitchen Sink. Assim, todos aqueles que não percebem português podem ler a descrição do programa em inglês, porque o programa é inglês. Porque se for um programa em romeno, como é o Inima Romanesca ou o Povestile Nostre, pois então a descrição estará em romeno e depois em baixo o texto em português. O melhor disto tudo, tivemos o cuidado de que a tradução fosse humana. Desta feita não há aqueles erros estranhos que o Google naturalmente faz, porque é uma máquina, não é? Não será isso. Vai ser uma tradução humana. Antenamos está a contar com uma equipa de tradutores, ou seja, pessoas que sabem bem os dois idiomas, pelo menos dois idiomas, ou o português e o outro, ou o inglês e outro, e portanto, nós vamos aqui fazer uma tradução. Vamos aqui disponibilizar as traduções humanas, e é fantástico. Estamos a contar com esta equipa de tradutores, que é algo novo para a Antena Web. Estamos a contar com uma equipa de tradutores, alguns dos quais a maior parte trabalha connosco, que é a Adriana Pequeno, o Adler Flanknix, mas o Jürgen não trabalha connosco. E também está a trabalhar agora no sentido de estar a colaborar connosco na tradução para sueco por causa do Svenska Radio Theater, que poderá chamar também outros programas em sueco para nós, não é? Bom, sinceramente, eu fico muito feliz por podermos trazer aos nossos ouvintes algo de diferente ao fim de tantas rádios, não é? E ao fim de tantos anos, que já são mais de 5. E, para já, a programação é basicamente aquela, pegarmos nos programas noutros idiomas que já estavam no grupo Antena Web e colocamos todos nesse canal, ou praticamente todos nesse canal, na Antena Web Internacional. Mas, isto vai nos permitir também trazer aos nossos ouvintes outros programas, seja de vários idiomas, que não foram colocados precisamente por... porque não havia espaço. Dou-lhe um exemplo muito simples. Há aqui um programa interessantíssimo de dance music, mas não é uma dance music qualquer, é uma dance music diferente, porque é da Trinidad e Tobago, que não tem nada a ver com a dance music que nós temos aqui, mas não deixa de ser um programa de dance music. e é um programa que nós vamos ter aqui e que eu acho que pode ser muito interessante para os ouvintes. O programa só vai estar no ativo quando abrir a Antena Internacional, porque basicamente é quando há espaço, não é? É quando temos espaço, não é? O programa chama-se Madcent Worldwide Radio. E este programa vai-te trazer música, como já disse, vai-te trazer música para abanarmos o corpo, não é? Basicamente. Vai ser um programa muito interessante nesse sentido, porque a própria composição das melodias, claro, são feitas num outro país, de modo geral, nada tem a ver com aquilo que nós estamos habituados, e para isso conseguem ser muito, muito diferentes. Bom, aquilo que eu posso dizer é só isto. Vai valer a pena, pelo menos eu acho, vai valer a pena que o ouvinte fique atento a estas novidades da Antena Internacional, porque são realmente muitas, para já mais da questão estrutural do site, mas também temos, eu vou partilhar isto com os ouvintes, temos sensivelmente 1500 programas à nossa disposição. Nós não vamos recorrer a tantos, nem a metade, nem a uma décima parte, imagino. Não, nem podia, 150 não podia, mas nem sequer nem a 1%, ou seja, nem a 15 programas, mas para todos os efeitos vamos trazer aqui aos nossos ouvintes vários programas, porque a Antena Internacional vai ser um misto de produção em rede, produção interna, produção externa, terá que ser, portanto, programas noutros idiomas. Então vamos trazer aos nossos ouvintes programação que temos a certeza que, ou pelo menos assim esperamos, que vos vai agradar e que, isso sim tenho a certeza, será uma programação diversificada, mas que também tem aposta na radiocomunicação. Não é só a música, também temos a radiocomunicação. Estamos a ver se conseguimos mais um programa romeno, mas para já temos apenas o Inima Romanesca, o Povestira Nostra e também o programa Teatro Romania. Bom, para já vamos a mais música, agora música portuguesa, E vamos lá ficar na nostalgia, primeiro com a música do Paulo de Carvalho, Mãe Negra. Depois ficamos com Rui Veloso e Maria Leon, Caminhando Até Ti. Também vos trago Lara Lee com Telepatia e ainda também os Da Vinci com Tapete Voador. Espero que gostem, vamos à música, eu volto daqui a pouco. Também daqui a pouco para as despedidas do nosso especialíssimo em foco, apresentação da Antena Web Internacional, acessível em inter.radioantenaweb.info. Até já! A estrada desce à noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce à noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada, Mãe Negra sabe nada, nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas.

inglês, espanhol, francês, inglês, romana, svenska, niderlandse, deutsch, russki. Antena Web Internacional. A partir de 1 de março, em inter.radioantenaweb.info. Talvez um dia volte, não sei, mas penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade. Thank you. cima, meu amor. Entre as brumas da memória, fui até ao fim da história. Leva-me a dançar, quero dar a volta ao mundo todo. Leva-me a voar, rir e festejar com todo o povo. Leva-me a sonhar, mil e uma noites mágicas. Estamos de volta, ouvintes, depois destas quatro músicas, a última das quais nos dá Vinci, o Tapete Voador. Agora, ouvintes, estamos no final da nossa emissão, mas eu quero mais uma vez reforçar de uma forma sintética o convite para acessar qualquer um destes sites e ficar a conhecer um bocadinho mais da nossa programação, que, atenção, vai sofrer alterações certamente ao longo do mês de fevereiro, já a finais deste mês de janeiro, vai sofrer alterações com toda a certeza. Ora, a Rádio Ser, que é o sétimo canal, a sétima rádio da Antena Web, estará acessível em, ou está acessível já, em ser.radioantenaweb.info. A Antena Web Internacional em inter.radioantenaweb.info, e a construção das páginas está a ser feita de forma progressiva. Portanto, não se surpreenda de que não vá encontrar coisas que não são propriamente as mais condizentes, por assim dizer. Por exemplo, ali no site da Antena Web Internacional, está ali o Canal 1. Está ali o Canal 1. O que aparece não é na parte dos conteúdos, a primeira parte é o Canal 1, mas, por exemplo, a programação já é da Antena Web Internacional. Agora, por exemplo, se clicar no Change Language e escolher o inglês, vai dar erro, mas o espanhol já está disponível. Portanto, tem aí exemplos de como as coisas estão a ser feitas progressivamente. Agora, ouvinte pode-se perguntar, então, mas e não vai haver espaços livres agora na Antena Web? No Canal 1, no Canal 2 e na Antena Best e na 6? Vai, sim senhor. É verdade. Portanto, nós estamos à procura de locutores. E aqueles ouvintes que estão aí neste momento a ouvir o Enfoque e que gostavam de fazer parte da Antena Web têm, especialmente nesta altura, uma oportunidade para participar. Como? Basta que façam o seguinte. Enviem-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Volto a repetir. geral.radioantenaweb@gmail.com. E vão ter a oportunidade de... Ou seja, vou falar com vocês e tal, vamos estudar a possibilidade de se integrarem na equipa da Antena Web. Portanto, em qualquer um dos, então, 8 canais. Ou 6, tendo em conta que a Antena Web, no momento, é programação antiga e a Antena Live não tem programação. Com respeito a... Ainda assim, eu quero dizer-vos isto. Já há soluções que estão tomadas. E vou-vos dizer duas, porque são dois regressos. O Prosa Rural, às 8:15 da noite, de segunda à sexta, O programa Prosa Rural vai ter então duração mais ou menos de 15 minutos, porque Vivendo com Otimismo vai ser dali, como já perceberam, não é? Quem vai a grado de programas de rádio ser percebe que está ali Vivendo com Otimismo. Entretanto, com respeito ao outro programa, ao outro regresso, é uma coisa muito bonita. O outro regresso vai ser muito bom voltar a ter aqui na Antena Web. O Rancho do Caipirão no canal 2. Aliás, no canal... ainda que é na minha cabeça. No canal... Bom, será no canal 1 ou no canal 2? Ainda vamos ver. Mas será num destes canais. Em princípio será no canal 1. Portanto, das 4 às 6 da manhã, exatamente, será no canal 1. E, enfim, é o que nós vamos ver. Vamos tratar desse assunto. Vamos lá tentar perceber as possibilidades, etc. Mas ou no canal 1 ou no canal 2, o que é certo é que o Rancho do Caipirão vai regressar, e eu espero sinceramente que gostem daquilo que nós vamos aqui preparar para vocês que estão aí desse lado sintonizados no canal, neste caso no canal 1 da Antena Web. O nosso enfoque vai ficar por aqui, mas daqui a pouco temos o Jornal Brasil Notícias com Edelson Moura e Márcia Ferreira. Mas eu vou-vos deixar com mais 4 temas que eu particularmente gosto. A música que vamos aqui ouvir já de seguida é dos Texas, Inner Smile. Uma música fantástica para mim. Logo depois, Cher com Strong Enough. Temos também os Anjos com Perdoa-se Peço Demais e os de Arrasar com De Arrasar. São as 4 músicas que vamos aqui ouvir e que fecham esta edição do nosso Em Foco, especial apresentação da Rádio Ser e da Antena Web Internacional. Antes de passar às músicas, só dizer-lhe que no próximo domingo, e assim será domingo a domingo, sobretudo nesta altura, vamos ter especiais de informação com destaques para os novos canais, ou seja, para a Rádio Ser e para a Antena Web Internacional. As novidades que forem acontecendo ao longo da semana vão ser passadas em revista no programa 3 em Ponto, comigo, Carlos Bonaparte, e também com a ilhavense Adriana Pequeno. E agora sim, vamos à música. Espero que gostem. Para todos um forte abraço. É um prazer enorme estar com vocês. Segunda-feira, se tudo correr bem, haverá de correr, o Enfoque estará de volta. Para si, ouvinte, um ótimo dia. Daqui a pouco, o Jornal Brasil Notícias com Edelson Moura e Márcia Ferreira. Até à próxima segunda. Bom fim de semana. Something else.